A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje. Tô num cupim que chorei, mais tarde vou no corro, qualquer coisa comer. Quero encher o bolso até mesmo ficar rico. Yeah, fazes parte do plano e enriquecendo comigo. Yeah, yeah, yeah. Mais uma luta, não é nada, nossa liga só não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda, porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas, fazer um clima tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje. Só conversando não matamos a saudade. Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar. Deixei-te pendurada, chego de madrugada. Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada. Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo. Falo da nossa história, o nosso amor é tão bonito. Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo. Minha cara metade, sei que ao teu lado consigo. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra ti miúda, porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas, fazer um clima tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar da lua hoje, eu vou levar da lua hoje, eu vou levar da lua. Eu vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua hoje. A propósito da rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos? Temos aqui em estudo o Eduardo Adro, ex-aluno do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Muito obrigado, Eduardo, por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco, num espaço que já te é muito familiar, uma vez que fizeste parte do Clube de Rádio. Muito obrigado, professora. Foi um orgulho voltar aqui à rádio. É uma casa que é muito familiar e tem muito sentimento aqui dentro nesta rádio. O Eduardo, para quem não sabe, saiu da escola este ano letivo e entrou para o ensino superior. Para que curso é que tu entraste, Eduardo? Eu inicialmente entrei para Biologia, só que no decorrer do curso vi que não me identificava com o curso e mudei para o que eu achei sempre que era a minha vocação, mudei para a Educação Básica. Estou muito contente, graças a Deus. Aveiro é uma cidade muito acolhedora e estou a conseguir cumprir os meus objetivos em termos académicos, em termos do que é a vida académica. Acho que, pronto, foi uma boa escolha e foi uma boa troca, porque estou mais feliz, estou mais contente. Pois, isso é bom, sim senhora. Portanto, eu iria-te perguntar se tinha sido a primeira escolha, mas não, já percebi que a primeira escolha foi a Biologia e entretanto mudastes. Também já disseste que estás a gostar do curso e do ambiente universitário, que é bem diferente do ambiente que tu estavas habituado a ter aqui na nossa escola. Sim, mas quero salientar aqui uma coisa. Quando nós falámos aqui em off, perguntaram-me logo a distância dos professores. Eu acho que, por exemplo, em Aveiro, não notei esse distanciamento dos professores. Tanto num curso como noutro, e em conversas com pessoas de outros cursos, não noto. São professores que facilmente, claro, com todo o respeito, porque são professores, não é, doutorados, que ali estão a falar connosco, com todo o respeito, nós conseguimos ter acessibilidade às pessoas, as pessoas esclarecem-nos muito rapidamente as dúvidas. É uma universidade que eu considero muito aberta neste quesito de a partir de conhecimento tem que ser dada. Não há ali uma quesilha entre caloiros e os professores, e até nos anos letivos precedentes dizem que os professores sim tinham esse cuidado, têm o cuidado de nos perguntarem, de saber como é que nós estamos, como é que nos estão a correr, se nós estamos a achar as perspectivas da cadeira. Mas isto tudo porque há abertamente uma classificação dos professores interna, porque nós avaliamos no fim de cada semestre os professores em termos de conhecimento, de como é que nós achamos que é a exposição das aulas e de tudo o que envolve a cadeira, se achamos que a cadeira faz sentido ou não. Claro, tudo isto tem que vir acompanhado com uma retórica que nós escrevemos, mas acho que sim, é um ponto de vista interessante, visto que o ensino superior, nós vemos isto aqui do secundário como muito fechado, é uma coisa fechada, não há maneira de mudarmos as coisas, mas sim, há maneira de mudarmos as coisas, pelo menos em Aveiro. Pois eu acho que isso realmente é muito interessante, porque quando vocês saem daqui do ensino secundário, eu acho que vocês saem todos com a ideia de que a parte universitária e em termos dos professores é fechado. Tu estás a referir que em Aveiro é assim, mas nós sabemos que noutras universidades o mesmo não se passa, não é? Pronto, porque realmente os alunos nem conseguem sequer estabelecer a relação com os professores, porque os professores nem sequer os conhecem. E eu acho que isso, para os que saem, porque nós não nos podemos esquecer que estamos numa escola considerada do interior, não é? E, portanto, acho que isso para vocês é muito bom. Eu até te iria perguntar se é que alguma coisa te custou, se tu sentiste algumas dificuldades na adaptação, ou se houve alguma coisa na universidade, tanto na mudança do ensino, em que tu sentisses que não estavas preparado, se houve alguma coisa que te custou, realmente. Então, dificuldade não encontrei. Eu acho que, lá está, por Aveiro ter esta conexão e promover esta conexão entre os professores e os alunos, não há essa disparidade. Agora sim, há uma disparidade em termos de matéria, de volume e de quantidade e de intensidade a dar essa matéria. Há sim uma diferença, temos que nos habituar. Acho que é um choque parecido ao que nós temos na entrada no secundário. Só que ali a realidade não é eu tenho que tirar boas notas, é isto. Tem uma grande influência no meu futuro profissional. Se eu não entender as coisas, a minha atividade profissional sai prejudicada. Acho que é uma visão diferente e acho que é uma visão que nos motiva, porque nós estudamos porque precisamos daquele conhecimento para trabalhar. Acho que é muito, muito melhor. Mas lá está, nessa questão da dificuldade, Aveiro também dispõe de umas horas tutoriais em que os professores não são obrigados, ponho aqui entre aspas, mas disponibilizam-nos sempre uma, duas horas por semana para tirar dúvidas e para conversarmos sobre todos os temas variados das cadeiras. Em termos de condições e em termos de instalações, eu também penso que a Universidade de Aveiro é uma belíssima universidade, não é? Vocês têm ali umas instalações muito boas. Aveiro, como tu disseste, é uma cidade muito bonita, e portanto isso também acho que facilita um bocadinho e que vos capta a vossa atenção. Em termos de ambiente, de estudantes, como é que é o ambiente em termos de estudante? Em termos académicos, o espírito da Aveiro é um bocadinho diferente, sai um bocadinho fora do que nós achamos típico do espírito estudante. É assim, quando eu entrei, achei que era um espírito completamente aberto, e é, confirmo que é um espírito aberto. Entre cursos estamos todos muito bem, a universidade promove essa interatividade entre cursos, e acho que é uma universidade em que nós temos todo o gosto em conhecer mais. Por exemplo, os professores não fazem qualquer problema, por exemplo, se a professora fosse lá e dissesse assim, eu quero assistir a uma aula mecânica quântica. Os professores estavam todos completamente abertos. Essa interação, o meio académico é muito envolvente, deixa-nos envolver, e não há uma rivalidade de cursos, não há cursos melhores, cursos piores. Acho que a Aveiro conseguiu essa coesão de ideias de que nós somos todos precisos dentro das nossas áreas, e nós, como diz Aveiro, nós temos que pôr todo o nosso melhor na vida académica, porque ou atingirmos uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, há sempre uma promoção da nossa evolução académica. E Aveiro, eu também acho que não agora em termos académicos, não fecha as portas, não tem cortinas de ferro, até com antigos alunos para pós-graduações, pós-doutoramentos, é muito mais aberta do que outras universidades, pelo que me veio chegar aos ouvidos, e promove essa interatividade de pessoas que sabem mais expor os seus conhecimentos a calouros. Não digo que saibam menos, mas lá está, perspectivas diferentes, porque eu acho que o ensino superior é essencialmente sobre isso, perspectivas de como é que nós vemos o futuro e como é que nós vemos a nossa sociedade a evoluir. Olha, realmente está a ser um prazer conversar contigo, porque tu, além de ser extremamente comunicativo, eu acho que tu estás mesmo feliz com aquilo que estás a fazer. E eu iria te perguntar se, quando tu frequentaste o secundário, se quando saíste do secundário já tinhas assim esses objetivos tão bem definidos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho, por exemplo, este ano alunos do 12º ano, e eles acham que com 18 anos ainda é muito cedo saberem o que é que querem fazer, como se costuma dizer, quando forem crescidos, e está-se a notar cada vez mais. Ou seja, tu já referiste que realmente há aí um salto muito grande, mas falaste em termos de conteúdos, em termos daquilo que tu tens que estudar, e o que é que tu me podes dizer relativamente às escolhas? Achas que realmente vocês, pronto, e uma vez que tu saíste no ano passado, que os alunos num 12º ano, com 18 anos, já estão preparados para seguir o seu sonho, para saberem objetivamente aquilo que querem seguir, ou nem por isso? É assim, a 100% nunca ninguém está decidido, e eu sou a prova viva disso, porque estive em Biologia, depois vim para a Educação, mas eu acho que o mais importante é seguirmos vocações, porque quem trabalha com gosto não cansa. Eu digo isto todos os dias, porque quando nós estamos desmotivados, quando nós temos ainda 30 ou 40 trabalhos para fazer para uma cadeira, o que nos motiva é o nosso gosto pelo que nós estamos a fazer. Lá está, aqui é o gosto pela docência, por educar, por formar pessoas melhores em termos de sociedade, o que é que nós vemos, não só em termos de conteúdos, mas é isto, eu acho que é, a ambição vem com a nossa paixão e não com conteúdos, mas fiquem descansados, nunca ninguém vai ter a certeza que escolheu o curso certo, porque ainda hoje o meu colega de casa já está a acabar, por exemplo, mestrado em Engenharia dos Materiais, e mesmo ele diz, eu agora sei que fiz a escolha certa, porque é o que eu gosto, mas no início, ele por exemplo entrou em materiais por uma questão que nós aqui debatemos muito, ficou em empatado como último colocado em Engenharia Mecânica, e ele pensou que ia ser o fim do mundo, não fui para a Engenharia Mecânica, mas até virou, passou a ser uma coisa boa. Eu acho que nós temos que saber fluir no momento. Mas não se preocupem, a universidade traz-nos muitos benefícios em termos de podermos trocar de curso, principalmente se for para curso da mesma universidade e se for por concurso interno. Se for concurso externo é como vocês já estão habituados a ouvir. Mas eu acho que sim, o que vocês têm que procurar na universidade são paixões e aprofundar conhecimentos nas vossas paixões. Referiste aí a docência, eu queria perguntar como é que vês a atual situação dos professores em Portugal. Eu acho que a atual situação dos professores de Portugal prende-se muito a esta classe ter sido muito desvalorizada durante um grande longo período de tempo. Porque é assim, se nós formos olhar para a história, a educação tem um papel crucial para nós evoluirmos, e se nós vimos quando nós queremos ter uma sociedade mais controlada, nós onde é que nós vamos cortar essa ânsia por conhecimento? É na educação. A educação é crucial para termos uma sociedade informada, com objetivos de vida, e eu acho que a educação agora, o que os professores, no meu entender, devem promover é uma união grande, que eu acho que do ponto de vista exterior não se via há muito tempo, uma união da classe docente. E acho que com a força que o ensino tem, com a importância que o ensino tem, eles vão conseguir os seus objetivos, porque primeiramente eles têm a razão. Porque é assim, nós não podemos, se fosse um patrão privado, nunca se poderia estar a dever 6 anos, e todos aqueles dias que estão por pagar não se podiam congelar assim. Nós temos que entender que a educação é crucial. Nós somos dos países com mais licenciados, com pessoas mais formadas, com nível académico superior, e nós desperdiçamos isso para mão de obra estrangeira. Eu acho que nós devemos repensar como é que o país está construído, saber que a educação é crucial, aliás, nós sabemos que ela é crucial, mas não só promover a educação, a saúde, mas ter um sistema fixo, que não ande com balanço, isto agora é assim, agora é assado. Eu acho que a situação dos professores assemelhar-se-á a muitas situações do que acontece no público. Eu acho que sim, a união faz a força, e os professores unidos penso que vão conseguir chegar onde eles quiserem e vão conseguir chegar aos seus objetivos. Certamente durante o secundário foram-te dando dicas de como agir na universidade ou de como estar na universidade, e foram-te pintando cenários, às vezes até uns cenários menos bons. Achas que isso se coaduna com a realidade ou viste uma realidade completamente diferente? Depende do ponto de vista dessa pergunta. Em termos de Aveiro, lá está, como as pessoas são muito abertas, aquela relação que nos dizem que as pessoas que são muito, muito, muito frios, em Aveiro eu não notei isso. Agora, dicas. Eu acho que, lá está, é aquela dica de professor mesmo. Estudar todos os dias. Não é preciso estudar em muita quantidade, mas todos os dias, porque lá está, é um volume de matéria enorme. Nós temos para aí 500 slides ao fim de cada cadeira. Mas lá está, eu acho que é esse tipo de dicas, é seres uma pessoa mais aberta, no sentido em que tu não podes ter medo de perguntar as coisas na universidade, porque se tu deixas de perguntar não tens a resposta e deixas de conseguir ter acesso a algumas coisas. Não é que seja fechado, mas tu tens que ter uma certa abertura para com as pessoas, para receber pessoas novas, novas ideias. Porque é isso a universidade fala muito nisso, é novas ideias, novos conhecimentos e a opinião toda a gente conta. Pronto, é isso, eu acho que a grande dica que me deram é esta tal abertura, ter uma abertura de espírito e de espírito crítico. Lá está, estar aberta a novas ideias. Por exemplo, em Aveiro este ano houveram as jornadas da física, em que eram auditórios abertos, desde que se tivesse a lotação por preencher, podias ir assistir a uma palestra de física. Por exemplo, falavam sobre as aplicações do hidrogénio. É uma coisa que, por exemplo, eu no secundário sempre me interessei muito e fui-me informar. É uma tecnologia que está a ser avançada pela Universidade de Aveiro em termos das engenharias de materiais, em termos da física em si. Lá está, a universidade é um pouco isto, é ir à procura de conhecimento. Nunca achas que o que te dão é suficiente. Mas isso lá está, vem das pessoas, não obrigatoriamente em física, em química, noutras coisas. E sim, é uma relação em que tu vais procurando conhecimento pelos teus gostos. Lá está, paixões. As paixões são sempre muito, muito vibrantes na universidade. Olha, pois claro que sem dúvida, Eduardo, nós estamos a dar conta que tu estás extremamente feliz, que te estás a dar muito bem com a frequência no ensino universitário e de certeza absoluta que vais concretizar o teu sonho, como tu disseste há bocado, e ires mais além, porque és uma pessoa que te interessas muito por aquilo que estás a fazer, e eu sou sincera, eu não te conhecia, conhecia-te apenas da escola, e estou admirada porque tu és realmente um jovem que nos destes aqui, que destes aos teus colegas e até a mim própria. Eu, para te dizer a verdade, até já estou com vontade que tu me convides para ir à universidade, está bem? Assistir a uma aula de matemática, não me importa nada. E acho que aqui os teus colegas também ficaram com uma ideia do que realmente a universidade pode ser e não terem um espírito fechado, que é aquilo que às vezes muitos dos alunos têm. Portanto, vão daqui de uma escola e de uma cidade, que embora seja cidade, obviamente é muito mais pequena, e vão com uma mente muito fechada, e depois quando chegam à universidade têm imensos problemas de integração porque não veem as coisas como tu estás a ver. Pronto, eu isso que acho que é ótimo, não é? Pronto, eu também ainda te queria perguntar aqui outra coisa, porque tu fizeste parte da rádio, eu estava a perguntar há bocadinho aos teus colegas, penso que cerca de durante 5 anos, e eu gostava que tu falasses um bocadinho dessa experiência, porque assim, quando nós participamos nestas atividades, obviamente que não é só participar, elas têm que nos trazer algo de novo para a nossa vida. Eu gostava que tu também nos falasses um bocadinho dessa tua experiência. Então, a experiência da rádio veio um bocadinho caída do céu, porque estava eu no 8º ano, a professora Célia estava-me a dar aulas de história e eu soube que havia o clube de rádio na escola. Eu sempre gostei desta magia da rádio, de ouvir as pessoas no carro, e achei que podia desenvolver aqui a dita aptidão, que os professores sempre me diziam que eu tinha muito jeito para falar, e sempre foi uma aptidão que eu quis desenvolver, lá está. E agora, no sítio onde eu estou, no curso onde eu estou, isso ajuda-me muito, porque lá está, nós temos que nos fazer entender. E sim, a rádio foi sem dúvida uma experiência que eu voltaria a repetir sem dúvida todas as vezes. Não foi uma decisão que eu fiz acertada, tanto no meu percurso académico aqui no secundário como depois nas vantagens que a rádio me deu, porque lá está, posso estar agora a falar com vocês, estar a dar a minha opinião sobre o que é o ensino superior. A rádio dá-nos isto, é um meio de comunicação, nós podemos nos exprimir, dizer a nossa opinião, e a rádio foi sem dúvida, é um agradecimento enorme que eu deixo aqui à professora Célia, ao convite que vocês me fizeram este ano. E pronto, a rádio para mim foi um porto de abrigo durante o secundário, quando os momentos estavam mais difíceis. Vínhamos para aqui desabafar, aqui o João Mário sabe bem disso, a Matilde também. A rádio foi sem dúvida uma segunda casa durante o secundário inteiro. Então, Eduardo, o que é que esperas pelo futuro? O que é que achas que o futuro tem guardado para ti? Pronto, isto agora também vem uma filosofia que eu acho que nós devemos todos adotar quando entramos para o ensino superior. É viver um dia de cada vez. Porque se nós vivemos nessa ânsia, eu acho que definir horizontes, sim. Definir objetivos, por exemplo, acabar o curso, depois do curso pensar no mestrado. Acho que isso tudo faz parte do caminho. Mas olharmos para um dia de cada vez, porque pronto, é uma coisa que se nós não aproveitarmos um dia de cada vez... Passa-se, porque ainda no outro dia eu estava a entrar na Universidade de Aveiro e já estamos no fim do segundo semestre. É uma coisa assim um bocadinho assustadora, se nós olharmos, porque nós estamos ali na azáfama do dia-a-dia a fazer as coisas e nem damos conta do tempo passar. Mas o futuro, eu acho que espero uma educação mais forte, os professores mais unidos, e um governo que saiba apoiar o público, o trabalho do setor público, porque nós precisamos ter apoiados, não só os professores, todas as pessoas que trabalham no público. E espero que o nosso país cada vez cative mais os jovens para ficarem cá, que consiga cativar a indústria e que consiga cativar tudo e mais alguma coisa, porque nós temos tão boa gente em tanta área que é um desperdício nós mandarmos qualquer pessoa lá para fora, sendo que nós podíamos ser, sim, o topo da tecnologia, e somos, só que nós vendemos as patentes, não é? Como é óbvio. E pronto, nós temos é que apostar na nossa gente, porque nós não andamos a formar pessoas para depois a mandarmos embora como se não fossem licenciados, mestrados, não fossem pessoas com muito conhecimento. Eu acho que nós, sim, temos que pensar nessa fixação das pessoas e desenvolver Portugal para ser um país mais com uma filosofia nórdica. Não é por trabalharmos muitas horas, trabalhamos melhor, não é? Eu acho que falarmos num rendimento, acho que é muito melhor. Se tivermos um melhor rendimento, por que não? É uma pena nós termos que acabar o nosso programa, porque realmente eu continuo a dizer que a conversa está extremamente agradável, e eu acho que vai ser extremamente importante, e foi extremamente importante, os teus colegas ouvirem aquilo que tu dissestes, e agradeço-te imenso, foi um prazer muito grande estarmos aqui, e aquilo que eu te posso desejar com tudo aquilo que tu já disseste é que tu sejas feliz, porque eu acho que vais ser, acho que realmente tens um espírito muito aberto e acho que focaste aqui aspectos extremamente importantes e que os teus colegas devem ter em conta. E eu espero que todos os que tenham entrado no ensino universitário no ano passado estejam tão felizes como tu estás, e que percebam que realmente vocês podem fazer muito pelo nosso país, porque realmente é a juventude que vai levar este país para a frente. E portanto, muito obrigado e até um dia destes, Eduardo. Muito obrigado. Yeah. Sai da minha frente, que essa dica é quente. Não sou teu parente, nem teu concorrente. Deixa bem do meu tempo, quanto custa, quanto vende. Eu em casa ouvi brete, eu uma cagaça sente. Shout para o meu mano Ed, shout para o meu mano Tense. Vendo quanto amo, quanto sinto, quanto penso. Money no teu bolso, não me afina as tuas focais. Tudo atrás do osso, sem morada para apostar. Estou que tu me brada, vim de capa numa aparição. Vais surgir na afta, pare ou não? Tô no cribo a criar confusão, criar contusão. Vida com a tua querida, queria ter ou com a minha querida, não. Vida real, isto não é televisão. Quando idas ao supermercado, viram por si só. Posição, por si só, de um minuto. Pede ao teu puto para enfiar o móvel no puto. Antissocial, vibe é crucial. Sendo tô à tona é só porque eu tentei. Amor à camisola mais do que a dinheiro. Amor à camisola over everything. Antissocial, vibe é crucial. Tô atrás do meu sonho, se eu partir essa carteira, sapatilha ou sapateiro, tô na minha brada e essa é a minha lar. Caixa cheia, hotel pago, esse quilo, um autocarro, só porque eu tô cá. Pago, então tô em casa, paz, esse eu tô cá, mas estou tão caro, foi tão caro. Eu quis chibos, mas foi o contrário. Os trocos comigo têm como contar, minha conta lisa tem o contábil, e custa tão caro. Não é um money contar, baby, deixa-me lembrar. Minha life, baby, eu tô tão. Nem vou mentir, é normal que eles estejam com o pé atrás. Trem defesada, se eu espirrar numa track pagam Versace. A cru trocou de pegada, Kel Nike, parece um cu de pele clara. Põe marcas, eu fiz essa colher garfo. Dreads falam, ainda o Ted Dario. Novo Zé Cabra, estou a pintar num hotel caro. Pé descalço, tá good, não é um espetáculo, é um espectável. Bounce. Safodó, teu festival, eu pedi um preço mais baixo. Com promessas, mais tarde eu tô mais caro. Por quando foram os abundões, hoje eu tô contente, hoje vai ser ontem. Ando a tentar fazer contas, a pensar em quanto tempo o meu tempo compra. Porque desejo que quem sonha ser famoso se apure, para me dizerem se querem a tromba ou conta de um flor de estufa. Quando eles me apontam a luz não resta sombra dúvida. Eu sou bom com números, mas não bom para número. Querem dar caminho a cara a fazer compras num domingo. Querem virar tanta cara sem que eu confio numa ou confio num. Então contribua, pouco continuo com o meu gás cheio, hotel, pago esquilo, um autocar, só porque eu tô cá. Pago então, tô em casa, paz, é se eu tô cá. Bugs foi tão caro, foi tão caro. Eu quis chibos, bebo, foi contrário. Os próprios comigo têm como contar. Minha conta, o lixo, tenho um contado. Aí foi tão caro, que não sou teu parente, teu concorrente. Quer saber do meu tempo, quanto custa, quanto vende? Eu em casa ouvi preto, eu uma cagar sente. Já toma, mano, hate, já toma, mano, tense. Canto quando amo, quanto sinto, quanto penso. Money no teu bolso, não me afino as teus vocais. Tudo atrás do osso, sem morada para buscar. Estou tu me brada. Este livro certamente seduzirá os apaixonados por romances de espionagem e mistério, envolvendo a URSS e o período da Segunda Guerra Mundial. O Espião Perfeito é o livro que vos apresento hoje. Escrito por Owen Matthews, retrata a história de um espião da União Soviética. Nascido em Baku em 1895, filho de pai alemão e mãe russa, Richard Sorge moveu-se no mundo de alianças instáveis e infinitas possibilidades. Membro da geração revoltada e iludida que encontrou crenças novas e radicais nas suas experiências nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, Sorge tornou-se um comunista fanático e o espião mais formidável da União Soviética. Como muitos dos grandes espiões, Sorge foi um sedutor nato, combinando charme com manipulação implacável. Não precisava de se ocultar para desvendar segredos de Estado bem guardados. As suas vítimas partilhavam-nos de bom grado. Como correspondente estrangeiro, infiltrou-se e influenciou os mais altos quadros da sociedade alemã, chinesa e japonesa nos anos que precederam e durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro que irá certamente fascinar todos os apaixonados por história, principalmente pela história da URSS. Para mais informações sobre o livro, consulte uop.pt. Boas leituras! As músicas que propomos para este programa foram vencedoras dos Prémios Play 2023. A este propósito, vamos ouvir o que nos conta o João Ferreira. Já são conhecidos os vencedores da 5ª edição dos Prémios Play. A maior festa de música portuguesa decorreu a 27 de Abril no Coliseu dos Recreios e distinguiu várias personalidades do setor em 13 categorias distintas. A cantora Ana Moura conquistou o título de melhor álbum do ano, com o disco Casa Guilhermina, o prémio da crítica e o melhor artista feminina. Já o prémio de melhor artista masculino foi para Ivandro, que também arrecadou a distinção de canção do ano, a única categoria com votação do público, por Lua. A cerimónia, que decorreu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, aplaudiu ainda, de pé, Sérgio Godinho, distinguido com o Prémio Carreira, pelo percurso artístico invejável de longevidade que há quase 50 anos se vai entrecruzando com a própria história do país, como indicou a organização. A 5ª edição dos Prémios Play teve transmissão em direto na RTP, numa operação que juntou a rádio, a televisão e o digital. Dos vencedores da 5ª edição dos Prémios Play, cito os mais importantes. Vodafone Canção do Ano, que foi dado a Ivandro, com a música Lua. Melhor Artista Masculino, que foi dado a Ivandro. Melhor Artista Feminina, foi dada a Ana Moura. Melhor Grupo, que foi dado ao Escalema. Artista Revelação, que foi dada a Nena. E Prémio Carreira, que foi dado a Sérgio Godinho. Os Prémios Play são promovidos pela SAPM, Associação Prémios da Música, criada pela Audiogest e pela GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas. Neste programa já ouvimos a canção Lua, de Ivandro, que arrecadou o prémio Vodafone Canção do Ano. Entretanto, durante o programa também vamos ouvir Caro, que arrecadou o prémio Melhor Videoclipe. Vamos ouvir também a música Dançarina, de Pedro Sampaio, que arrecadou o prémio Lusofonia. E para homenagear Sérgio Godinho com o Prémio Carreira, vamos ouvir o resto da tua vida. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? enlouquecendo. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar. Doida pra sentar. Doida pra sentar. Joga pro alto. Tô provocando você, vou enxergar. Tô provocando você, vou enxergar. Doida pra sentar. Na atualidade política nacional, a notícia do momento é a decisão do Primeiro-Ministro de não demitir o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. A Mafalda dá-nos a conhecer as várias intervenções destes dois elementos do Governo relativamente a este incidente deplorável e, depois, expõe o seu ponto de vista, considerando que uma remodelação do Governo seria a melhor solução. Numa comunicação ao país, no dia 2 de maio, o Primeiro-Ministro anunciou que não aceitou o pedido de demissão do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar, afirmou o Primeiro-Ministro a partir de São Bento. António Costa pediu desculpa a todos os portugueses pelo incidente deplorável ocorrido no Ministério das Infraestruturas, referindo-se às acusações de um assessor do ministro que acusou João Galamba de pretender omitir informações solicitadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP. O mesmo assessor, Frederico Pinheiro, entretanto demitido, terá protagonizado um episódio marcado por violência e ameaças a membros do gabinete de João Galamba no próprio Ministério ao tentar recuperar um computador de serviço. O mesmo computador viria a ser entregue por Pinheiro a agentes dos serviços de informação numa iniciativa questionada pela oposição em peso. João Galamba enviou uma nota às redações pelas 20h30 do mesmo dia a comunicar o seu pedido de demissão devido a toda a sucessão de escândalos e apesar de reiterar, tal como em conferência de imprensa no sábado passado, que nunca tentou omitir informações aos deputados. Momentos depois, António Costa anunciou as razões para não aceitar o seu pedido. O Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiu-me uma carta apresentando o seu pedido de demissão, revelou o Primeiro-Ministro, reconhecendo que esta tem sido insistentemente pedida. António Costa garantiu ainda que procurou informar-se detalhadamente sobre o ocorrido, tendo concluído, em minha consciência, que o Ministro das Infraestruturas não procurou de forma alguma ocultar qualquer informação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta é uma decisão minha que me responsabiliza a mim, frisou ainda aos jornalistas António Costa, afastando qualquer suspeita de coordenação com o Presidente da República, com quem se reuniu sobre a mais recente crise política na tarde desse mesmo dia em Belém. Informei o Sr. Presidente da República desta minha decisão, de não demitir João Galamba, começou por responder, dizendo que mantém com o chefe de Estado uma relação de confiança, mesmo quando, obviamente, ao longo destes anos houve posições divergentes. Esta foi, sem dúvida, a notícia da semana, sobre a qual tenho alguns comentários a fazer. Primeiramente, parece-me que o Primeiro-Ministro deveria ter aceitado a demissão do Ministro. Primeiro porque, se ele a pediu, é porque sabe que agiu incorretamente. Segundo, mesmo que António Costa não concordasse com a demissão, era o melhor que tinha a fazer pelo bem da legislatura, porque esta recusa transmite a ideia para o país de que ele não sabe bem o que se passa nos diferentes ministérios e que, quando sabe, não lhe suscita uma grande preocupação. Por outro lado, nas conferências de imprensa que tem dado, vemos um Primeiro-Ministro muito orgulhoso que não admite uma remodelação no seu próprio governo, que não vê que está a cometer erros e que já nem os próprios ministros lhe demonstram credibilidade. E, portanto, falta-me comentar, claro, a posição do Presidente da República. Compreendo perfeitamente que Marcelo Rebelo de Sousa se encontre numa situação complicada, porque, primeiro, se nada faz, os portugueses vivem numa situação de instabilidade muito grande. Por outro lado, se dissolve o Parlamento, entramos num cenário de crise política. Portanto, uma decisão ou outra conduzirão à instabilidade. Portanto, insisto, como já o fiz na última crónica, a melhor solução neste momento seria uma remodelação no Governo, mas que não me parece que vá acontecer. Portanto, aguardaremos por dias melhores. O fogo era um amigo, agora é o pior inimigo, e se não o levarmos a sério vai destruir-nos. Estas palavras foram proferidas ao jornal Expresso pelo historiador Stephen J. Pine, cujo livro Pirócino é lançado em Portugal nos próximos dias. Vem isto a propósito do tema do texto expositivo apresentado hoje por José Ribeiro, Vestígios da Existência de Queimadas, há, pelo menos, 92 mil anos atrás. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre o meio ambiente há 92 mil anos atrás. Alterar o meio ambiente de forma a que ele fique mais favorável à nossa adaptação é, de acordo com os arqueólogos, uma das grandes marcas do ser humano. Por sermos uma espécie com poucas defesas naturais face à natureza, empregamos diferentes instrumentos, tecnologias e habilidades de cooperação para obtermos alimentos e nos mantermos vivos ao longo do tempo. Um dos métodos utilizados para isso são as queimadas. Antes, a evidência mais antiga desse recurso era de 40 mil anos atrás, na Austrália. Agora, um estudo mostra que essa prática está entre os humanos há pelo menos 92 mil anos. Publicada no periódico Science Advance, a pesquisa releva que já durante a Idade Média da Pedra, queimadas antropogénicas ocorriam na África. Agora, um estudo mostra que essa prática está entre os humanos há pelo menos 92 mil anos. Publicada no periódico Science Advance, a pesquisa revela que, já durante a Idade Média, da pedra, queimadas antropogénicas ocorriam na África. As pessoas da Idade da Pedra podem parecer relativamente simples quanto a ferramentas, tecnologias e comunicação, mas, na verdade, elas estavam a usar o sol de formas novas, afirma em nota David Reed, professor na Universidade de Oslo, na Noruega. Elas queimavam e manejavam a terra de maneira sofisticada e vantajosa para os humanos. Os primeiros registros dessa prática são os distritos de Karonga, no Malawi, por meio da análise geológica de materiais coletados em rios. Ou arqueólogos identificavam vestígios de carvão e os classificaram como resultados de queimadas. E como podem ver, o ambiente era muito melhor naquela altura. They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how I feel. Ooh, that's just how I feel. tell me I'm wrong, wrong. I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong. Na cena da política internacional, a Beatriz continua a sua saga informativa sobre o conflito ucraniano motivado pela invasão russa. Hoje, o assunto noticioso é o ataque a Kremlin. Os responsáveis russos responsabilizam os Estados Unidos por esse ataque? Será isto verdade, pondo o sistema da defesa de Moscou em causa e constituindo uma grande vergonha para a Rússia? Ou não passa de uma manobra de propaganda russa? Eis a questão. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, insistiu hoje no envolvimento dos Estados Unidos no alegado ataque contra o Kremlin, defendendo que não poderia ter ocorrido sem o conhecimento de Washington. Trata-se de um ato hostil. É evidente que os terroristas de Kiev não o poderiam ter cometido sem que os seus chefes tivessem conhecimento, afirmou Lavrov durante uma viagem à Índia, citado pela agência francesa AFP. Moscou acusa os Estados Unidos e os seus aliados de estarem envolvidos numa guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia, que invadiu em 24 de fevereiro de 2022. A Rússia atribuiu um ataque com drones, aeronaves não tripuladas, contra a sede da presidência russa, em Moscou, na terça-feira à noite, às forças ucranianas com o apoio dos Estados Unidos. Moscou disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não estava no Kremlin no momento do alegado ataque, mas considerou tratar-se de uma tentativa para o assassinar. A Ucrânia negou qualquer responsabilidade, bem como os Estados Unidos. A capacidade de mentir dos nossos amigos ucranianos e ocidentais é bem conhecida, reagiu Lavrov em Goa após uma reunião dos chefes da diplomacia da Organização de Cooperação de Xangai, que integra também China, Índia, Paquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo insistiu que Moscou tomará medidas de retaliação contra a Ucrânia, mas sem especificar. Somos muito pacientes, acrescentou, segundo a agência espanhola Europa Press. Num comunicado divulgado na quinta-feira, a diplomacia russa já tinha advertido que Moscou responderá de acordo com a avaliação da ameaça que Kiev criou para a liderança da Rússia. O ministério de Lavrov reafirmou também a acusação de que Kiev tem o apoio de países ocidentais, que lhe fornecem armas e informações, treinam os militares e apontam-lhe alvos. Diversos analistas ocidentais admitiram que o incidente mostrado pelas televisões russas terá sido organizado por Moscou como um ato de propaganda. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, na sigla em inglês, com sede nos Estados Unidos, considerou como extremamente improvável que drones pudessem atravessar os vários sistemas de defesa antiaérea instalados em Moscou. Imagens de satélites captadas em janeiro mostram que as autoridades russas instalaram sistemas de defesa de mísseis Pantsir, terra-ar, perto de Moscou, para o fortalecimento de círculos defensivos à volta da capital do país. Para o ISW, um ataque não detectado pelos sistemas de defesa contra um objetivo tão importante como o Kremlin constituiria uma grande vergonha para a Rússia. A invasão russa da Ucrânia desencadeou uma guerra que mergulhou a Europa naquela que é considerada como a crise mais grave de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. O número de baixas civis e militares não é conhecido, mas diversas fontes, incluindo a ONU, dizem que será muito elevado. A Mafalda propõe no programa de hoje uma visita à Alta Sofia, cidade de Coimbra, nomeadamente ao Museu Machado de Castro e à Universidade de Coimbra. Visando estimular o espírito de curiosidade de eventuais visitantes, a Mafalda traça-nos a linha histórica destes dois emblemáticos e medievos monumentos de Coimbra. De Coimbra fica um rio e uma saudade, cavaleiros andantes, dulcineias. De Coimbra fica a breve eternidade do mondego a correr em nossas veias. De Coimbra fica o sonho, fica a graça, antero de revolta, capa à solta. De Coimbra fica um tempo que não passa, neste passar de um tempo que não volta. Manuel Alegre, 1978. Hoje sugiro uma visita que o IOH fez no passado dia 4 de maio a Coimbra. O Museu Nacional de Machado de Castro integra a área classificada pela Unesco como Património Mundial da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. A decisão foi anunciada a 7 de julho de 2019, em Baku, no Azerbaijão, durante a 43ª sessão do Comitê do Património Mundial. As coleções do Museu Nacional Machado de Castro espelham a riqueza da Igreja e a importância do mecenato régio, às quais se devem muitas das suas obras de arte e alfaias religiosas de maior valia. A escultura monocromática ou policromada, em madeira e pedra, ocupa lugar cimeiro, ilustrado com numerosas obras-primas, o trabalho das melhores oficinas flamengas e também a evolução das escolas portuguesas da Idade Média ao século XVIII. Ainda assim, os núcleos de pintura, ourivesaria, cerâmica e textas impõem-se com igual importância e representatividade para a arte importada e a produção nacional. Distinguem-se ainda as coleções arqueológicas provenientes da cidade e as de arte oriental. O Museu Nacional de Machado de Castro deve a sua designação ao conimbricense, que foi escultor régio nos reinados de Dom José, Dona Maria I e Dom João VI, e o mais notável representante da escultura portuguesa do século XVIII. O museu abriu ao público a 11 de outubro de 1913, ocupando os edifícios que, do século XII ao século XVIII, se foram construindo para a residência episcopal e, em meados do século XX, se adaptam à função museológica. Particularmente notáveis são os vestígios do claustro do período condal, 1100 a 1140, e o criptopórtico datado do século I, que constitui a mais importante construção romana conservada em Portugal. Reaberto na sua totalidade no final de 2012, seguindo o projeto de requalificação e ampliação do arquiteto. Portanto, sem dúvida, um sítio excelente para visitar. Visitámos também a Universidade de Coimbra, fundada em 1290 pelo rei Dom Dinis, e a Universidade de Coimbra é a mais antiga universidade de língua portuguesa e uma das mais antigas do mundo. Originalmente, a universidade contava com 4 faculdades, Teologia, Cânones, Leis e Medicina, tendo as suas instalações itinerada entre Lisboa e Coimbra durante 3 séculos. Esta é definitivamente estabelecida em Coimbra em 1537, durante o reinado de Dom João III, instalando-se no atual Paço das Escolas em 1544. No século XVIII, a Universidade viria a receber a sua maior reforma desde a sua fundação, com a entrada em vigor dos Estatutos Pombalinos, em 1772. Fruto da visão do Marquês de Pombal, estes estatutos levaram à modernização do ensino, com especial foco na componente do ensino das ciências. Para o efeito, foi criada a Faculdade de Matemática e de Filosofia Natural e procedeu-se à reforma do ensino da medicina. Este conjunto de reformas criou a necessidade de construir novos edifícios e espaços para albergar os novos estudos. Como tal, nesta época foram construídos o Observatório Astronómico, o Laboratório Químico, o Núcleo Inicial do Jardim Botânico, a Galeria de História Natural, o Gabinete de Física Experimental e a Imprensa da Universidade. Durante o século XX, a Universidade criou novos polos, sendo hoje espalhada por toda a cidade de Coimbra. Atualmente são 8 as faculdades: Letras, Direito, Medicina, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Economia, Psicologia e Ciências da Educação, Ciências do Desporto e Educação Física, e mais de 22 mil alunos de todos os cantos do mundo. Com mais de 700 anos de história, a Universidade de Coimbra é uma instituição incontornável na história de Portugal e todo o mundo lusófono, tendo sido considerada Património Mundial da Unesco em 2013, devido ao seu património material e imaterial único, fundamental na história da cultura científica europeia e mundial. Creio que falo por todos os envolvidos quando digo que gostámos muito. Divirta-se também, viaje até Coimbra e boa viagem. A príncipe é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem